Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Em nome de Regis Milk, gravando tudo. Meu forrozão panca, show! É música nova, vai curtir. Juliana, ela é bacana, é linda, é um chuchu. Cintura afilada, é gostosa demais. Bumbum empinado e cada vez eu quero mais. Eu me apaixonei pela Juliana. Ela é bacana, é linda, é um chuchu. Cintura afilada, é gostosa demais. Bumbum empinado e cada vez eu quero mais. Oh, Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Oh, Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Patrocinador oficial Mercantil Tio e Mombaça, minha patroa Thalita, Mercantil Julieta, na Tejubana. Tá comigo, hein? Vem! Eu me apaixonei pela Juliana. Ela é bacana, é linda, é um chuchu. Cintura afilada, é gostosa demais. Bumbum empinado e cada vez eu quero mais. Eu me apaixonei pela Juliana. Ela é bacana, é linda, é um chuchu. Cintura afilada, é gostosa demais. Bumbum empinado e cada vez eu quero mais. Oh, Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Oh, Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Oh, Juliana, você é bacana, é linda demais. Oh, Juliana, já tô ficando doido e cada vez querendo mais. Pra sucesso, funka show, menino. Um abração especial pra minha cantora mais querida, Lourinha do Forró. Está comigo, hein? Tiro onda do playboy, eu sou baladeiro. Só pega mulher top que tem carro e dinheiro. Eu chego na balada, eu boto pressão. Abro o som da minha maroca, faço tremer o chão. Tiro onda de playboy, eu sou baladeiro. Só pega mulher top que tem carro e dinheiro. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. Com o som da minha maroca a mulherada vai pirar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O maroca danado faz poeirão a levantar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. Com o som da minha maraca a mulherada vai pirar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O maraca dana desfaz poeirão a levantar. Em nome de Regis Milk, quem gravando tudo. É panca show. Chego na balada, eu boto pressão. som, abro som da minha maroc. Faço tremer o chão, tiro onda do playboy. Eu sou baladeiro, só pega mulher top que tem carro e dinheiro. Eu chego na balada, eu boto pressão, abro som da minha maroc. Faço tremer o chão, tiro onda do playboy. Eu sou baladeiro, só pega mulher top que tem carro e dinheiro. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O som da minha maroc, a mulherada vai pirar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O maroc danado faz poeirão a levantar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. Com o som da minha maroc, a mulherada vai pirar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O maroc danado faz poeirão a levantar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. Com o som da minha maroc, a mulherada vai pirar. Tum, tum, tum, tá, tá, tá. O maroc danado faz poeirão a levantar. Sucesso nosso! É de Mombasa, Ceará. É funk show, funk show. Em nome de Regis Music, gravando tudo. Essa é pra apaixonar seu coração. Mais um do Luiz Cantor. Forrozão Panca Show. Alô, Lourinha, aquele abraço especial, minha querida, viu? Vem comigo, senhor! Vem comigo, senhor! Meu amor, me telefone. Tem notícia de você. Me diga onde você anda. Tô precisando te ver. Eu te amo, vem me fazer feliz. É tudo que eu sempre quis. Essa dos corações apaixonados. Em nome de Regis Music, gravando tudo. Oh, meu Brasil! É de Mombasa, Ceará. Meu amor, me telefone. Dê notícia de você. Me diga onde você anda. Tô precisando te ver. Vem, que eu te amo. Vem me fazer feliz. É tudo que eu sempre quis. É tudo que eu sempre quis. Aguenta, coração! De Mombasa pra todo o Brasil!